Centro Lima, Gol 897, informa que está transportando órgãos para a Transatlântica. Foi ciente que é transporte de órgãos vitais aqui. No 7, estamos em Recife em 1251, boa noite, meu voo. 1251, no 8 no 7. Afirmo, boa noite. Boa noite, mano. Uno 331, São Paulo. Só a guarda copia. Agora sim, saída prevista da El Leda Brite. Tá pronta a cópia? Autorizado, Salvador, São Paulo, nível 360, decola pistão no zero, direita, saída da El, Leda Bridge. O controle 119, decimal 8, aciona 5421. Leda Bridge, 360, São Paulo, decola da 10, curva direita, da El, Leda Bridge. O controle 119, decimal 8, transponde 5421. Poderia confirmar a rota? Afirmativo, upper do 16. Upper do 16? Afirmativo. Gente, é porque a gente tem que upper 58. Afirmativo, eu já olhei no meu sistema, a upper 58 não tá mais sendo usada. Agora é upper do 16 para São Paulo. Aí eu olhei aqui no meu sistema e já tem uma CHG do seu plano mudando para upper do 16. Mandou algum 1476? 1476, Recife autorizado. Nível de voo 410. Decola 10, esquerda, saída Puca. Transição Aracaju. Controle 119, decimal 8. Transponder 5435, aerovia Perecho 58. 410, Recife, da 10 com a esquerda, Puca, Aracaju, Perecho 58, 198. Essa modificação de aerovia foi a partir de quando, por favor? Só um minutinho que eu vou... Ah, o Notan, só um minuto que eu vou pegar a data pro senhor. Toda modificação de aerovia passou a... até dia 26 do 11. Até dia 26 do 11. Mas não seria para Guarulhos, é para Congonhas também? Para todas as localidades do sul mudou as aerovias. Tá, e o nosso plano seria então, você pode confirmar, a aerovia seria, nós sairíamos na saída da El Leda, depois é Bridge, né? Aí depois pegaria Pizulu, Onomeia, até onde? Só um minuto, eu vou ligar para o Centro Recife, ele vai me dar todas as posições certas, porque aqui na torre a gente só tem até a Pizulu Onomeia, aí eu informo para o senhor, só um minuto. Tá, você poderia contatar junto ao Recife, se haveria possibilidade, excepcionalmente, como está sido, nós prosseguimos na Puig 58, porque senão eu vou ter que botar a senha novamente, talvez abastecer novamente, o avião vai atrasar o voo. Afirmativo, só um minuto. Conseguir excepcionalmente prosseguir na Puig 58, a gente agradeceria. Vou falar com o Recife. No 33105, está autorizado o funcionamento. Aguarda a confirmação da rota. Gente, a gente pode prosseguir nessa operação na 66. Autorizado, nível 360, via Peruísque 58. Agora a saída decolando da 10, direita, da Euleda Sagaz. Ok, muito obrigado. Da Euleda Sagaz, da Peruísque 58. Muito obrigado pela colaboração. Dispõe. Torre Salvador, bom dia. Gol 1155. Gol 1155, autorizado. Salvador Galeão, 360. Decola pista 10, direita, da Euleda Bidev. Controle 119.8, transponder 5436. Confirmando aerovia per November 857, segure a per 16. Só confirmando a saída da Euleda e depois? Bidev, Bravo Índia Delta Eco Vitor. Assim, de Galeão 360, da Euleda Bidev, depois conforme a rota da plana per November 857, seguro a per 16. 19-8, controle 5436, transponder, gol 1-1-5-5, no 360 pro Galeão. No 1-5-5 chama pro estacionamento. No 1-5-5. Salvador, Webjet, Juliette, Quebec. Whisky, Juliette, Quebec, prossiga. É solicitação de pushback e reboque da posição 5 do pátio 3 para a posição 5 do pátio principal. Afirmativo, pode iniciar o reboque no pátio 3 e chama para ingresso no pátio principal. Obrigado. Só para informação, eu tenho uma nave da Gol que já está puxando no portão 05 e ingressou no pátio 3. Afirmativo, tô ciente.